demorou. O mundo força, vagabundo não se entrega. Vai, desvia o assunto que é pra não trombar com a raba que tá cega. Vou levar flor pra Jurema, quem é não nega. Sal grosso, ninguém me pega. Tentar não, vai tomar queda. Olha eu aqui, tranquilamente exposto ao pensamento oposto. Eu vou sorrir o dia inteiro só pra incomodar os encostos ligeiro. Pra pegar o caminho inverso à multidão. Cê achou que eu tô sozinho? Vai, João, acende a luz pra ver o tamanho do batalhão. Relevar já não tem como, foi o despertar do sono e saravá anonimônio. Desmonto pontos de vista de cegas indecisões. Monstros que circundam as contradições alheias. A espreita pra não levantar suspeitas se camuflou na colheita dos desejos que não toco. Troco atenções e intenções que não controlo facilmente, pois foco às vezes muda de lugar. Porém o objetivo é um, permita-me um diálogo mais amplo que permeie um outro ângulo até então ignorado, subestimado às pressas. Eu não imito a realidade nem me omito diante dela. Sugiro mais que nunca, agora ou nunca, nessa velha aventura de pisar em terra firme e cruzar com quem consiste em afirmar-se. Egos no comando. Automação da decisão do sim ou não sendo passível. Oh, ó só, vou devagar, vou pensar antes de agir, pensar antes de pensar. Vou me refugiar aonde o ego não possa me varejar. Oh, ó só, vou devagar, eu vou pensar antes de agir, pensar antes de pensar. Vou me refugiar aonde o ego não possa me varejar. Jornada, cansaço, consumo, mente exaurida. Reflexão ou frustração na coleção de tentativa. Lembrar da nova era que jamais será esquecida. Não interessa em quantas vidas a minha missão será cumprida. Desapego do ego a qualquer custo e me esquivo. Ansiedade de anseios que pertencem ao delírio mesmo opera com a manifestação suprema que suprime. Não se exibe e oprime toda a compaixão. Se somos luz envolta em pele e carne, o cerne que discerne a vida que dissipa toda a escuridão. Encara a oposição da posição a qual me encontro, da afeição e do afeto. Só restaram os escombros e nada mais. E nada mais. E nada mais. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Só vou devagar, vou pensar antes de agir, pensar antes de pensar. Vou me refugiar aonde o ego não possa me farejar. Oh, ó só, vou devagar, eu vou pensar antes de agir, pensar antes de pensar. Vou me refugiar aonde o ego não possa me farejar. Oh, ó só, vou devagar, vou pensar antes de agir, pensar antes de pensar. Vou me refugiar aonde o ego não possa me farejar. Eu não posso aderir a esses valores ridículos que eu vi na minha volta. As pessoas têm como os únicos valores possíveis, é mole? Vivem angustiados pra cacete, quando conseguem objetivo material, já vem satisfação, não precisa de outro objetivo material, não me toca com objetivo, na verdade, a necessidade, na verdade, é abstrato. É integração, é solidariedade, é afetividade. Só que sua propaganda não divulga, porque não dá um. Pelo contrário, quando usam, é pra fazer uma propaganda bem direta, pra induzir ao consumo, de qualquer maneira. Eu nunca gostei muito de artistas, são muito vaidosos, é. Eu chamo de artista pavão. Eu já conheço artista engajado, mas na realidade, como é a realidade, a gente refugia.